você. Depois de me perder, veja só você. Que pena, você não quis me ouvir, você não quis saber, desfez do meu amor. Que pena, que pena. Quero ouvir. Você pode fazer o que quiser. Você jogou fora o amor que eu te dei, o sonho que falhei. Isso não se faz. Você jogou fora a minha ilusão, a louca paixão. É tarde demais. E 2:36. Que pena. No ritmo que você gosta. MM. Já tem mais. Tem mais. Depois dos comerciais, você vai ouvir esse sucesso. São quase 5 da manhã. Manu Batidão. Errar é humano. Chegou a hora de mostrar a força de quem é Made Nordeste. Com as condições exclusivas da Jeep Radar. Renegade Longitude de 165.990. Por apenas 139.990 mais taxa zero. Em 36 vezes de supervalorização do seu usado. Passe na Avenida Governador Antônio Simeão Lameia Filho. 195. E viva essa paixão com a gente. Jeep Radar. Somos Made Nordeste. Paz no trânsito começa por você. Você já imaginou encontrar uma ótica que vai além de oferecer os melhores produtos? Vem pra Óticas Cole, a única ótica do Brasil que vai além do comum. Ao adquirir os seus óculos nas Óticas Cole, você recebe exame e armação totalmente grátis. É isso mesmo, sem custos adicionais. Rua Brasília 438, em frente ao Colégio 31 de Março. Fones 82 999468483 ou 996403404. Visite-nos hoje mesmo e enxergue a diferença. Óticas Cole, a ótica que mexe com seus olhos. Há mais de 15 anos atuando no mercado imobiliário de Arapiraca e região, o Grupo Alameda se destaca por sempre entregar qualidade e satisfação em seus empreendimentos. Sierra Residencial, Pôr do Sol, Sementeira Residence e o mais novo complexo comercial que fica na melhor área de expansão e valorização da região, em frente ao FAO, na L115. Siga as redes sociais da Alamedas e conheça todos todos os empreendimentos. Instagram, arroba Alamedas Empreendimentos. Telefone WhatsApp 3539-0178. Alamedas Empreendimentos, tradição que se reflete em bons investimentos. Divertidamente 2, chegou a Cine System. Adquira um novo balde personalizado e exclusivo do filme. Encontre alegria, tristeza, raiva, nojinho e medo em novas aventuras com novas emoções. Compre o seu balde na Cine System e faça parte dessa história emocionante. Garanta o seu agora, porque a quantidade é limitada. Cine System, cinema além do filme, no Partage Arapiraca Shopping. Você está pronto para ficar por dentro de tudo o que acontece em Arapiraca, no Brasil e no mundo? Então, não perca o Comando 91. Aqui, a informação tem um nome. Precisão, política, esporte ou eventos que afetam a sua comunidade. Nós estamos lá, trazendo a informação completa e imparcial. Comando 91, onde a notícia tem voz e você faz parte dela. De segunda a sexta, das 5 às 9 da manhã. Oferecimento: Morada, Rua Pedro Correia, no centro. Rua 30 de Outubro, no centro. E Rua Brasília, bairro Brasília. Fone 3521-2330. 3521-2826. Azul Atacarejo. Aqui tem preço e serviço. Avenida Lamenha Filho, 484, Jardim Tropical. Prefeitura de Giraldo Ponciano. Construindo o futuro hoje. Supermercado São Luís. A diferença é a qualidade. Loja 1, Baixão. Loja 2, Santa Edviges. Loja 3, Cacimbas. E Loja 4, na Avenida Ceci Cunha. Boa Terra. O melhor atendimento do Agreste. Avenida Lamenha Filho, 770, Jardim Tropical. 3529-9888. Nove, 9-9-6-9-8-3-8-9. Pois é, galera, 22 horas, 40 minutos, 40 segundos, até as 2 da matina, tô aqui, até 0 hora, é você que manda, de 0 hora até as 2, Good Times, onde a gente recebe você com muita música romântica, mensagens, a gente fala de tudo que você quer ouvir, e às vezes as coisas que você não quer ouvir, isso acontece. Isso acontece nas melhores famílias, nas melhores rodas de bate-papo. E aqui não é diferente, não, não, claro que não. Aqui é normal. Deixa eu ver aqui quem foi que pediu música. Rapaz, não, deixa pra lá. Eu ia falar um negócio aí, mas deixa pra lá. Não vou falar nada, não, pra depois não, né? Deixa pra lá, vamos esquecer. Minha amiga Marley, de lá de Garanhuns, um abraço pra ela. Obrigado pelo carinho da sintonia. Ela tá aqui, né, no meu WhatsApp, mandando um abraço aí. Aliás, no WhatsApp da rádio, que meu, rapaz, tá no WhatsApp da rádio. Mandando um abraço aí pra todo mundo, né? Ela sempre ouvindo a gente. Ô Marley, um beijo pra você. Everaldo! Boa noite, meu locutor Robsivo, e boa noite, seus ouvintes da Eninha. Tô de rádio ligado, Robsivo. A Eninha é a melhor de Alagoas, viu? Robsivo, me toca aí, por favor, forró de Acimar Monteiro. O nome da letra é assim: eu vou bulir com tu, eu vou bulir, eu vou bulir, bulir com tu, eu vou bulir. Me toca esse forró aí, por favor, esse forró é bom demais, hein? Ofereço esse forró aí, o velho Matuto, no quartinho de Inhati. Ofereço o velho Matuto com toda a família. Ofereço a Robsiva, que é o locutor nota mil. E que Deus abençoe você grandemente. E tenha uma boa noite, Robsiva. Quem tá falando é o Vinter Veraldo Souza, aqui de Paranatama, Pernambuco, viu? E quando você estiver na programação da NN, não esqueça de mandar um alô para Veraldo Souza aqui de Paranatama, no Pernambuco. Eu sou ouvinte fiel, Robsivo, da NN. E Deus abençoe você grandemente. Tenha uma boa noite aí. Valeu, Robsivo. Obrigado, meu irmão. Você é uma potência. Fiquei sem palavras. Esse é verdade, é uma resenha, cara. Olha, deixa eu mandar uma... Ah, mas essa... Eu vou... É Alcimar Monteiro, gente, que canta essa música, Bulir com Tu. Pra mim, não era, cara. Não, mim não era o Alcimar Monteiro, não. Eu vou bulir com Tu. Não lembro dessa... dele cantando essa música, não. Mas... vou dar uma olhadinha. Se for realmente, a gente toca. Se não, a gente troca. Tá certo? Ei! Olha, tem mais pedido? Deixa eu ver aqui. Meu amigo Damião Gomes. Olha, Damião Gomes. Boa noite. Boa noite. Boa noite de São João. Olha, ele colocou. Boa noite de São João, Robson Silva. Quero ouvir Mamonas Assassinas. A música é Jumento Celestino, só pra curtir. E aqui é o Damião. Ô, Damião, rapaz, pelo amor de Deus, meu filho. Pelo amor de Deus. Jumento Celestino, cara. Assim não dá. Assim não dá. Fala, gente. Boa noite, Robson. Boa noite. Pra nós ouvir aí Rio Negro e Solimões. Tô por aí. Um abraço, meu. Tamo junto e misturado. Eita, meu Deus. Meu Deus, perdoe-me, por favor. Manda um batidão. Segue, manda. Peça a sua música preferida. São quase 5 da manhã. Mais uma noite que te fez citar e me vai ligar. Mais uma noite que de sacanagem vai falar. Mais uma noite que semi-pelada vai me provocar. Eu não aguento e vou te ver pela milésima vez, vai me usar. Mas vai ser a primeira vez que eu vou tomar coragem e vou te perguntar. Diz aí pra mim como eu te chamo, pretinha da minha vida, uma doida. rádio. NN. Guilherme Benuto. Essa pretinha tá judiando, rapaz. Eu não aguento e vou te ver. Pela milésima vez vai me usar. Mas vai ser a primeira vez que eu vou tomar coragem e vou te perguntar. Diz aí pra mim como eu te chamo, pretinha da minha vida, uma doida que eu tô pegando. Se não é só minha, vai me emprestando, porque sua boca tá me viciando. Tia da minha vida, uma doida que eu tô pegando. Se não é só minha, vai me emprestando, que eu vou cuidando. Eu vou cuidando, eu vou cuidando. Se não é só minha, vai me emprestando, que eu vou cuidando. Quando dizia que me amava, enquanto tanto te queria, você só me enrolava. Trapaceou, me enganou, você só me iludiu. Mas esse jogo acabou, a sua máscara caiu. Tchau, tchau, cansei de você. Tchau, tchau, quero te ver sofrer. Tchau, tchau, não vou te dar mais moral. Vai, vai, sai fora. Quando dizia que me amava, enquanto tanto te queria, você só me enrolava.